Este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou o Bruno Moreira e estes são os destaques do momento. O Supremo Tribunal Federal decidiu mudar os critérios para repasse aos estados e municípios dos recursos arrecadados com a cobrança do salário educação das empresas. Estados do Nordeste vão receber mais recursos a partir de 2024. O Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou nova alta de 0,5% na taxa básica de juros. Dessa forma, a Selic passa para 13,25% ao ano. Dois irmãos confessaram envolvimento no sumiço do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista inglês Don Phillips, que teriam sido assassinados na Amazônia. É o que fontes da Polícia Federal informaram nesta quarta-feira. O ministro da Justiça, Anderson Torres, disse na Câmara que a morte de Genivaldo dos Santos após abordagem da Polícia Rodoviária Federal foi um fato grave, mas isolado. O ministro alegou que todas as medidas possíveis foram adotadas. A Universidade Federal do Rio de Janeiro corre o risco de fechar as portas diante do corte de verbas anunciado pelo governo federal. A reitora Denise Pires de Carvalho afirmou que a instituição não terá como pagar as contas de água e luz, além de manter serviços de limpeza e segurança a partir de setembro. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou uma nova ajuda de US$ 1 bilhão em armas para a Ucrânia. O apoio ocorre diante da pressão crescente das forças russas na região oriental de Donbas. Ponto final, confira atualizações do Giro de Notícias da agência Rádio Web ao longo do dia. Olá, esse é o Giro de Notícias da agência Rádio Web. Você acompanha a partir de agora os principais destaques desta quinta-feira. Operadores de drone afirmam que jogaram veneno no evento político dos pré-candidatos à presidência da República pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, ao governo de Minas Gerais, pelo PSD, Alexandre Calil. Os participantes foram surpreendidos com dejetos lançados e, no primeiro momento, imaginaram ser fezes, urina e churume por conta do forte odor. Entretanto, um vídeo compartilhado nas redes sociais, os responsáveis mostram que é um produto ainda não identificado usado em lavoura. Três homens foram detidos após o ataque, mas foram liberados após assinarem um termo circunstanciado de ocorrência. Os restos mortais encontrados no local das buscas pelo indigenista Bruno Pereira e o jornalista Don Phillips na Amazônia chegaram em uma aeronave na Polícia Federal, no aeroporto de Brasília, no final do dia desta quinta-feira. Os restos mortais serão periciados a partir desta sexta, pelo Instituto Nacional de Criminalística, no setor policial sul. Os especialistas farão exames de DNA para comparar os vestígios à genética de familiares e a análise das arcadas dentárias não estão descartadas. O presidente da França diz que quatro líderes da União Europeia apoiam o Estatuto da Ucrânia como candidato a ingressar ao bloco. Além de seu país, Emmanuel Macron se referiu também à Alemanha, Itália e Romênia. Autoridades dessas nações realizaram uma visita a Kiev nesta quinta-feira e reforçaram essa aliança. O presidente francês ainda afirmou que a Ucrânia é capaz de resistir e vencer esta guerra. Ele reforçou que a visita é um momento importante para passar uma mensagem de solidariedade à nação. Todos os chefes de Estado se reuniram com o presidente do país, Vladimir Zelensky. O Arsenal encaminhou um acordo com o Manchester City e está perto de contratar o atacante brasileiro Gabriel Jesus. A expectativa é que o jogador da seleção defina o seu destino até o fim da próxima semana. A oferta da equipe de Londres beira os 60 milhões de euros. O atleta de 25 anos iniciou sua carreira no Palmeiras. Ele teria mais um ano de contrato no City, mas deve mesmo deixar a equipe, segundo informações da empresa. Ficamos por aqui ao longo da programação. Este é o Giro de Notícias da agência Rádio Web. Eu sou o Bruno Moreira e estes são os destaques do momento. O Ministério Público Federal recomendou ao Hospital Universitário de Florianópolis que realize o aborto de uma menina de 11 anos, grávida após estupro, independente do tempo gestacional ou autorização judicial. Quando procurada, a unidade negou o procedimento porque a criança estava com 22 semanas de gestação. A Justiça Federal negou o pedido da defesa para a permanência em São Paulo do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que foi preso pela Polícia Federal. O juiz responsável pelo caso determinou a transferência para Brasília. Questionado sobre a prisão de Milton Ribeiro, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que é o ex-ministro quem deve responder por eventuais irregularidades à frente do MEC. Em março, Bolsonaro disse que colocaria a cara no fogo pelo então ministro. A Polícia Federal investiga se Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, tem ligação com quadrilhas que praticam pesca ilegal no Vale do Javari, no Amazonas. Essa é a nova linha de investigação sobre as mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Don Phillips. A Justiça decretou a prisão preventiva do procurador Demétrios Oliveira de Macedo, que agrediu a procuradora-geral da Prefeitura de Registro no interior de São Paulo, Gabriela de Barros. O pedido foi apresentado pela Polícia Civil. A ONU e países do Ocidente começaram a anunciar auxílio ao Afeganistão horas depois do terremoto que deixou mais de 1.000 mortos no país. O governo comandado pelo Talibã anunciou que não tem recursos suficientes para continuar realizando buscas e apoio a feridos. Ponto final. Confira atualizações do Giro de Notícias da agência Rádio Web ao longo do dia. Este é o Giro de Notícias da agência Rádio Web. Eu sou Diego Brião e estes são os destaques do momento. A Polícia Federal informou no domingo que o total de investigados pelas mortes do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista britânico Don Phillips chegou a 8. Mais 5 homens, além dos 3 já detidos, integram agora a lista de suspeitos de envolvimento nas mortes. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, reforçou no domingo o convite para que o representante das Forças Armadas participe da reunião da Comissão de Transparência das Eleições. O encontro ocorrerá de maneira virtual nesta segunda-feira. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, afirmou que o conflito na Ucrânia pode demorar anos para ser finalizado. O dirigente da Aliança Militar deu esta declaração ao jornal alemão Bild. A parada LGBT+, da cidade de São Paulo voltou a ser realizada de maneira presencial no domingo, após 2 anos de atividades virtuais por causa da pandemia de Covid-19. Milhares de pessoas participaram do evento na capital do estado de São Paulo. O Ministério da Saúde planeja aplicar a quarta dose de imunização contra a Covid-19 nas pessoas com idade igual ou superior a 18 anos. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, citando como fonte o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O Brasil contabilizou mais 55 mortes por consequência da Covid-19 e novas 10 mil infecções em 24 horas. A atualização sobre a pandemia foi divulgada pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, ao final do domingo, e não contou com as estatísticas de 8 estados. Ponto final. Confira as atualizações do Giro de Notícias da agência Rádio Web ao longo do dia. A Rússia prometeu retaliações em relação à decisão dos Estados Unidos de impedir a entrada de avião no país. A declaração foi concedida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros nesta quarta-feira. A aeronave entraria em território norte-americano para buscar diplomatas e seus familiares. O chanceler alemão Olaf Scholz afirmou nesta quarta-feira que a Alemanha vai defender os aliados da OTAN no leste europeu. Ele acrescentou ainda que o país está reequipando o exército para proteger aliados e a própria nação contra um eventual ataque futuro. Em discurso ao parlamento, Scholz afirmou que a Alemanha assume uma responsabilidade muito especial na maior crise de segurança do continente em décadas. O presidente da Ucrânia tem demonstrado otimismo quanto ao apoio geral para sua entrada na União Europeia. Nesta quarta-feira,

Senadores da oposição buscam as assinaturas necessárias para abrirem uma CPI do MEC. A possibilidade da comissão parlamentar de inquérito ocorre após a prisão do ex-ministro da pasta, Milton Ribeiro, pela Polícia Federal nesta quarta-feira. Ribeiro é investigado por suspeita de tráfico de influência no escândalo envolvendo pastores no MEC. O líder da oposição, Randolfe Rodrigues, lembra que a CPI quase foi criada e só não aconteceu por ação do governo. Nenhuma mobilização pouco vista aqui na história do Congresso, em um final de semana, retirou 3 assinaturas. Nós conseguimos repor uma assinatura em seguida. Estamos a 2. O requerimento está à disposição. Nós já estamos oferecendo publicamente, vamos oferecer às senhoras senadoras e senhores senadores para estar lá. Com os acontecimentos de hoje, me parece que é inevitável, necessário, urgente a instalação dessa comissão parlamentar de inquérito. Agora a oposição retoma a busca por assinaturas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, é o responsável por dar andamento à criação de uma possível CPI. Segundo ele, a comissão pode até ser instalada, mas os trabalhos terão um empecilho: o ano eleitoral. No momento pré-eleitoral e muito próximo das eleições, isso de fato é algo que prejudica, né, o escopo de uma CPI, que é uma investigação isenta, que é o tempo necessário. Para o presidente da Comissão de Educação do Senado, a prisão do ex-ministro reforça a gravidade das denúncias, como pondera o senador Marcelo Castro. E a gente quer crer que a justiça tenha dados realmente robustos, porque nós não conseguimos fazer a CPI, nós temos indícios muito fortes, denúncias muito fortes, de um escândalo sem precedentes na história do Brasil. A oposição busca o apoiamento de no mínimo 27 senadores para protocolar o pedido de criação da CPI. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. O presidente Jair Bolsonaro participou nesta quarta-feira no encontro virtual do Fórum Empresarial dos BRICS, grupo formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No discurso, o presidente disse que busca melhorar a inserção do Brasil no fluxo internacional de comércio e investimentos. Segundo Bolsonaro, no BRICS, uma das prioridades é a aproximação entre as comunidades empresariais. Jair Bolsonaro afirmou também que o Brasil está comprometido na consolidação como polo seguro e estável para investimentos. O presidente comentou sobre a abertura aqui no país do Banco dos BRICS, o NDB. A abertura do escritório regional do NDB no Brasil permitirá a ampliação de sua atuação no país, principalmente em áreas como infraestrutura, energia renovável e mobilidade urbana. Os esforços do NDB no combate à pandemia também foram muito importantes. O Brasil está comprometido em consolidar-se como polo seguro e estável para investimentos. Nosso processo de ingresso na OCDE será mais um passo nesse sentido. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, o Brasil está determinado a participar de forma construtiva na definição de rumos da economia no mundo. O atual contexto internacional é motivo de preocupação, em razão dos riscos aos fluxos de comércio e investimentos e à estabilidade das cadeias de abastecimento de energia e alimentos. A resposta do Brasil a esses desafios não é se fechar ao resto do mundo. Pelo contrário, temos procurado aprofundar nossa integração econômica. É uma satisfação compartilharmos com nossos parceiros do BRICS esse mesmo espírito de cooperação. Atualmente, a China ocupa a presidência temporária dos BRICS. A 14ª cúpula do grupo será realizada nesta quinta-feira, também por videoconferência. De São Paulo, Luciane Iuri. A produtividade do trabalho diminuiu na América Latina e Caribe nas últimas 4 décadas em comparação com o resto do mundo. A queda é registrada, inclusive, em relação à média anual de outras regiões emergentes em desenvolvimento. Esse dado é um dos destaques que foram apresentados no relatório divulgado pela OIT, a Organização Internacional do Trabalho para a América Latina e Caribe. O estudo, que examina as brechas de produtividade e desafios para a geração de empregos, ressaltou a necessidade de compreender os fatores que contribuem para o aumento da produtividade e estimulam o diálogo. Cláudio Maggi, executivo e consultor da OIT, afirma que países como Argentina, Brasil, Chile e Colômbia passaram por processos de desindustrialização prematura em comparação com outras economias nos últimos anos. Além disso, a pouca diversificação das matrizes produtivas para atividades tecnológicas mais complexas, o que agrava a baixa integração das cadeias de suprimentos. O ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, participou do lançamento e disse que o Brasil vem passando por um processo de flexibilização e desburocratização digital. A propósito, a inclusão social no Brasil, mediante trabalho digno e sustentável, pressupõe a inclusão digital de cerca de 40 milhões de brasileiros sem acesso à internet. Temos ainda praticamente uma população equivalente à da Argentina sem desenvolver as potencialidades da transformação digital na economia, na geração de novos empregos e novos mecanismos de ativação e renda. O levantamento da OIT destaca também que a adoção de tecnologias digitais trouxe impactos positivos, principalmente para os setores de serviços tradicionais, como, por exemplo, comércio, serviços financeiros e transporte. Os processos de digitalização abriram oportunidades no setor de serviços por meio de plataformas de e-commerce, fintechs e atendimentos online. Segundo o estudo, a América Latina também tem uma mão de obra relativamente qualificada no setor de conhecimento, que engloba empresas exportadoras de softwares e serviços. Apesar disso, a região perdeu participação relativa nas exportações globais, de 12% para 8% entre 2005 e 2019. Já nos setores da agricultura e na indústria de transformação, houve baixa adoção de novas tecnologias, mesmo em países como Brasil, Argentina e Uruguai. De São Paulo, Luciana Iuri. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, enviou ao Ministério Público Eleitoral um pedido do deputado Elias Vaz para investigar o presidente Jair Bolsonaro. O congressista afirma que o chefe do Executivo usou dinheiro público para fazer propaganda eleitoral antecipada nas motossiatas. Caberá ao MPE decidir se será ou não aberta uma investigação para apurar a conduta de Bolsonaro durante os eventos. Vaz cita um gasto de mais de 8,8 milhões de reais por Bolsonaro com cartão corporativo de janeiro a abril de 2022. Ele relaciona o valor no mês de abril com a realização de 3 motossiatas em São Paulo, 15 de abril, Rio Verde, 20 de abril e Uberaba, 30 de abril. As informações são do Estadão Conteúdo. A Justiça de São Paulo autorizou a penhora de bens de Emerson Fittipaldi para o pagamento de dívidas com uma empresa de organização de eventos. Segundo a ação, Fittipaldi deve R$ 416.055,76 à empresa de saques logística de shows e eventos. A juíza negou o pedido da defesa de Fittipaldi para suspender a penhora. Os advogados do ex-piloto argumentaram que bens não pertencem ao ex-piloto, mas ao Museu Fittipaldi. Emerson Fittipaldi foi o primeiro brasileiro campeão da Fórmula 1 e da Indy. O Museu Fittipaldi abriga os troféus conquistados pelo ex-piloto e carros usados por ele nas corridas em que ele participou. As informações são do portal Terra. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, anunciou o lançamento de um sistema de alerta de desinformação contra as eleições, uma ferramenta que permitirá a qualquer pessoa alertar a corte sobre episódios envolvendo a circulação de notícias falsas. A medida é fruto de uma parceria do tribunal com Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, TikTok, Google, YouTube, Twitter, Quai, LinkedIn e Spotify. Trata-se de um formulário disponível no site do TSE, onde quem quiser fazer a denúncia deve descrever características como o tipo de conteúdo, o local encontrado e se a mensagem tem relação com o sistema eleitoral. A partir de agora, qualquer pessoa poderá acessar esse sistema, que já está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral, e reportar episódios envolvendo a circulação de notícias falsas, portadoras de verdades sobre o sistema eleitoral brasileiro, que atentem contra a imagem de segurança e integridade do processo de votação e que possam afetar a normalidade do pleito eleitoral, disse ele no seu comentário sobre. As informações são da Agência Globo. Procurador-Geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, visitou a Ucrânia na última terça para discutir os esforços internacionais para processar a Rússia por crimes de guerra. Ao lado da procuradora-geral ucraniana, Irina Venediktova, Garland afirmou que os Estados Unidos estão agindo para responsabilizar quem deve ser responsabilizado pelas atrocidades e crimes de guerra que o mundo inteiro viu. O procurador elogiou os esforços do povo ucraniano para defender a democracia e o Estado de Direito e anunciou o lançamento de uma equipe de responsabilização por crimes de guerra para centralizar e fortalecer o trabalho contínuo do Departamento de Justiça para responsabilizar aqueles que cometeram crimes de guerra e outras atrocidades na Ucrânia, como afirmou em nota o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A equipe será comandada por Eli Rosenbaum, que atuará como conselheiro para responsabilizar por crimes de guerra e reunirá os principais especialistas do departamento em investigações envolvendo abusos de direitos humanos e crimes de guerra e outras atrocidades mais. As informações são da AFP Internacional.